sugestão mais estourada do Brasil. Em nome da Nêmia, segura o menino. Portal do Arrocha. Tinha que ser agora, quando tudo ia muito bem. Você foi embora e levou minha paz. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar? Vai me fazer chorar? Vou tomar um agora. Por Deus, eu te amo. Celestão,